quero te conhecer. Aleluia! Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Senhor Jesus. Quero te abraçar em teus olhos, olhar. Cantamos. Pode levantar as suas mãos a Ele.